Se você ama seu gueto, você tem que respeitar. Incentiva as crianças. Investir, tá ligado? Essas crianças que precisam de investimento, educação. Saúde! Se você ama seu gueto, conhecimento, você tem que respeitar. Eu sou branco, eu sou preto. Sem preconceito. Eu sou branco, eu sou preto. Sou Brasil, sou Floripa. Sou Brasil, sou Floripa. Nossas crianças, nossas crianças do morro, sem incentivo não são nada. Temos que incentivar. Por isso, moleque, aposte tudo no estudo. E nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de sonhar. Eu vivi, eu vivi, eu vivi. Eu vivi, presenciei, notei, não tem vitória. O caminho do mal, o caminho do mal só serve pra derrotar. Mas eu pedi, orei, agradeci pela vitória. Agora, eu lutei, busquei, rimei, cantei pra superar. Acredite, cê tá livre, vive sua vida, vive, fique firme, nunca triste. Agradeça, cê tá livre, lembra o que você pedia, lembra das suas orações. Lembra o que você queria, hoje tá na sua mão. O seu dom, liberdade, sua família, as amizades. A mudança é sua truta, com sua força de vontade. Você vence, cê aprende, não se rende, se defende de uma forma diferente. Você vive, vai pra frente, consciente, independente do amor que é a vertente que me traz paz, que me faz mais contente. Ali nasci, vivi, sorri, pedi pra ti pra ser feliz. Daqui que eu vim, voltei do fim, peguei, paguei e renasci. Não desisti, eu não corri, eu não parei, eu me movi, eu insisti, eu persisti, eu só venci, meu Deus, por ti. Não me renega, não me cega, a vida leva além, enxerga, sai das trevas, sai da merda, plante a paz e não a guerra. Se você ama seu gueto, você tem que respeitar. Você tem que respeitar. O respeito é o que o ser humano gosta. Eu sou branco, eu sou preto. Sem educação. Sou Brasil, sou Floripa. Nossas crianças do morro, temos que incentivar. Temos que incentivar. Aposte tudo no estudo. Aposte tudo no estudo. Vamos buscar o que é nosso. Nunca deixe de sonhar. Jamais, jamais. Eu vivi, presenciei, notei, não tem vitória. O caminho do mal só serve pra derrotar. Mas hoje eu agradeço. Eu pedi, orei, agradeci pela vitória. Eu lutei, busquei, rimei, cantei pra superar. Eu amo o gueto, eu amo a vida, eu amo ser humano bom. Eu dou meu espaço no mundão pra enxergar a solução. Vitória vence, faz o bem, potencial vai mais além. Inteligência todos têm, consciência tem também. Os não pratica, fecha a mente, faz da vida uma matança. Os que pratica, abre a mente, faz da vida uma esperança. De mudança, tolerância, compreensão, perdão, amar. Que caminha, não se cansa e também sabe perdoar. Pela paz aqui no morro, pela vida, pelas ruas, pela vitória no jogo, pelas boas aventuras. É pensar, falar, agir, concretizar, realizar. Eu vou ganhar, me divertir, vou repartir pra nós somar. Eu vou partir, eu vou voltar, eu vou mudar esse lugar. Representar esse lugar, realizar o meu desejo, persistir e alcançar. Eu vou pedir, visualizar, fazer vocês acreditar pra nós vencer no vilarejo. Se você ama seu gueto, você tem que respeitar. Eu sou branco, eu sou preto. Sou Brasil, sou Floripa. Nossas crianças do morro, temos que incentivar. Aposte tudo no estudo. Nunca deixe de sonhar.